Capítulo 4 de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Capítulo 4. Meia hora depois, quando João Romão se viu menos ocupado, foi ter com o sujeito que o procurava e assentou-se defronte dele, caindo de fadiga, mas sem se queixar, nem se lhe trair na fisionomia o menor sintoma de cansaço. Você vem da parte do Machucas? Perguntou ele. Ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra, lascar fogo e fazer lajedo. Sou eu. Estava empregado noutra pedreira? Estava e estou, na de São Diogo. Mas desgostei-me dela e quero passar adiante. Quanto lhe dão lá? 70 mil réis. Oh, isso é um disparate. Não trabalho por menos. Eu, o maior ordenado que faço é de 50. 50 ganho um macaqueiro. Ora, tenho aí muitos trabalhadores de lajedo por esse preço. Duvido que prestem. Aposto a mão direita em como o senhor não encontra por 50 mil réis quem dirija a broca, pese a pólvora e lasque fogo, sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres. Sim, mas 70 mil réis é um ordenado impossível. Nesse caso, vou como vim. Fica o dito por não dito. 70 mil réis é muito dinheiro. Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco um trabalhador bom do que estar a sofrer desastres como o que sofreu sua pedreira semana passada, não falando na vida do pobre de Cristo que ficou debaixo da pedra. Ah, o Machucas falou-lhe no desastre? Contou-me, sim, senhor. E o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço. Mas 70 mil réis é impossível. Desça um pouco. Por menos não me serve. E escusamos de gastar palavras. Você conhece a pedreira? Nunca vi de perto, mas quis me parecer que é boa. De longe cheirou-me a granito. Espere um instante. João Romão deu um pulo à venda, deixou algumas ordens, enterrou um chapéu na cabeça e voltou a ter com o outro. Ande a ver! Gritou-lhe da porta do frege, que a pouco e pouco se esvaziara de todo. O cavouqueiro pagou 12 vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio. Atravessaram o cortiço. A labutação continuava. As lavadeiras tinham já ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho. Agora estavam todas de chapéu de palha, apesar das toldas que se armaram. Um calor de cáustico mordia-lhes os toutiços em brasa e cintilantes de suor. Um estado febril apoderava-se delas naquele rescaldo. Aquela digestão feita ao sol fermentava-lhes o sangue. A machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa. A Augusta, muito mole sobre a sua tábua de lavar, parecia derreter-se como sebo. A Leocádia largava de vez em quando a roupa e o sabão para coçar as comichões do quadril e das virilhas, assanhadas pelo mormaço. A bruxa monologava, resmungando numa insistência de idiota, ao lado da Marciana que, com o seu tipo de mulata velha, um cachimbo ao canto da boca, cantava toadas monótonas do sertão. Marica está marimbando, marica está marimbando, na passagem do riacho, marica está marimbando. A Florinda, alegre, perfeitamente bem com o rigor do sol, a rebolar sem fadigas, assoviava os chorados e lundus que se tocavam na estalagem e, junto dela, a melancólica senhora Dona Isabel suspirava, esfregando a sua roupa dentro da tina automaticamente, como um condenado a trabalhar no presídio. Ao passo que o albino, saracoteando seus quadris pobres de homem linfático, batia na tábua um par de calças no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes. O corpo tremia-lhe todo e ele, de vez em quando, suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte e então um gemido suspirado subia-lhe aos lábios. Da casinha número 8 vinha um falsete agudo, mas afinado. Era das Dores, que principiava o seu serviço. Não sabia engomar sem cantar. No número 7, Neném cantarolava em tom muito mais baixo. E de um dos quartos do fundo da estalagem saía de espaço a espaço uma nota áspera de trombone. O vendeiro, ao passar por detrás de Florinda, que no momento apanhava roupa no chão, ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo então mais em evidência. Não bula, hein? Gritou ela, rápido, erguendo-se tesa. E dando com João Romão. Eu logo vi. Leva inticando aqui com a gente e depois vai se comprar na venda. O safado rouba no peso. Diabo do galego! Eu não te quero, sabe? O vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fugiu, porque ela se armara com um regador cheio d'água. Vem pra cá, se és capaz, diabo da peste! João Romão já se havia afastado com o cavouqueiro. O senhor tem aqui muita gente, observou-lhe este. Oh, fez o outro sacudindo os ombros e disse depois com empáfia, houvesse mais 100 quartos que estariam cheios, mas é tudo gente séria. Não há chinfrins nessa estalagem. Se aparece uma rusga, eu chego e tudo acaba logo. Nunca nos entrou cá a polícia, nem nunca lá deixaremos entrar. E olhe que se divertem bem com as suas violas. Tudo gente muito boa. Tinham chegado ao fim do pátio do cortiço e, depois de transporem uma porta que se fechava com um peso amarrado a uma corda, acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira. Vamos por aqui mesmo, que é mais perto, aconselhou o vendeiro. E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram o capim quente e trescalante. Meio-dia em ponto. O sol estava a pino. Tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro num dia sem nuvens. A pedreira, em que ela batia de chapa em cima, cegava olhada de frente. Era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra. Nada mais que uma grande mancha branca e luminosa, terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo, que ao longe produzia o efeito de um betume cinzento, e pela parte de cima, na espessura compacta do arvoredo, onde se não distinguiam outros tons mais do que nóduas negras, bem negras, sobre o verde escuro. À proporção que os dois se aproximavam da impotente pedreira, o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo. Os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais adiante, por aqui e por ali, havia muitas carroças, algumas em movimento, puxadas a burro e cheias de calhaus partidos, outras já prontas para seguir à espera do animal, e outras, enfim, com os braços para o ar, como se acabassem de ser despejadas naquele instante. Homens labutavam. À esquerda, por cima de um vestígio de rio, que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento, havia uma ponte de tábuas, onde três pequenos, quase nus, conversavam assentados, sem fazer sombra, iluminados a prumo pelo sol do meio-dia. Para adiante, na mesma direção, corria um vasto telheiro, velho e sujo, firmado sobre colunas de pedra tosca. Aí muitos portugueses trabalhavam de canteiro ao barulho metálico do picão que feria o granito. Logo em seguida, surgia uma oficina de ferreiro, toda travancada de destroços e objetos quebrados, entre os quais avultavam rodas de carro. Em volta da bigorna, dois homens de corpo nu, banhados de suor e alumiados de vermelho como dois diabos, martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa. E ali mesmo, perto deles,

apertando os beiços, aborrecido com a idéia daquele prejuízo. Uma porcaria de serviço, continuou o outro. Ali onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca, porque a explosão põe abaixo toda esta aba que é separada por um veio. Mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso? Ninguém. Porque é preciso um empregado que saiba o que faz, que se a pólvora não for muito bem medida, nem só não se abre o veio, como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro. É preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso desta pedreira. Boa é ela, mas não nas mãos em que está. É muito perigosa nas explosões, é muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda. E se o sujeito não for fino, leva o demo. Sou eu quem o diz. E depois de uma pausa, acrescentou, tomando na sua mão, grossa como o próprio cascalho, um paralelepípedo que estava no chão. Que digo eu? Cá está, macacos de granito. Isto até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha. Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois, formando um ângulo obtuso, é que se via quanto era grande. Suava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata. Que mina de dinheiro! Dizia o homem zarrão, parando entusiasmado defronte do novo pano de rocha viva que se desdobrava na presença dele. Toda esta parte que se segue agora, declarou Romão, ainda não é minha. E continuaram a andar para diante. Deste lado multiplicavam-se as barraquinhas. Os macaqueiros trabalhavam à sombra delas, indiferentes àqueles dois. Viam-se panelas ao fogo, sobre quatro pedras, ao ar livre, e rapazitos tratando do jantar dos pais. De mulher nem sinal. De vez em quando, na penumbra de um ensombro de lona, dava-se com um grupo de homens, comendo de cócoras, de fronte uns dos outros, uma sardinha na mão esquerda, um pão na direita, ao lado de uma garrafa d'água. Sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido, resmungou o cavouqueiro. Entretanto, a mesma atividade parecia reinar por toda a parte. Mas lá no fim, debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira, alguns trabalhadores dormiam à sombra de papo para o ar, a barba espetando para o alto, o pescoço entumecido de cordoveias grossas como encharcias de navio, a boca aberta, a respiração forte e tranquila de animal sadio, num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada. Que relaxamento! Resmungou de novo o cavouqueiro. Tudo isso está a reclamar um homem teso que olha sério para o serviço. Eu nada tenho que ver com este lado, observou Romão. Mas lá da sua banda hão de fazer o mesmo, olará. Abusam, porque tenho de olhar pelo negócio lá fora. Comigo aqui é que eles não fariam cera. Isso juro eu. Entendo que o empregado deve ser bem pago, ter para a sua comida farta o seu gole de vinho, mas que deve fazer serviço que se veja, ou então rua. Rua, que não falta para aí quem queira ganhar dinheiro. Autorize-me a olhar por eles e verá. O diabo é que você quer 70 mil réis, suspirou João Romão. Ah, nem menos um real. Mas comigo há de ver o que lhe faço entrar para a algibeira. Temos cá muita gente que não precisa de estar. Para que tanto macaqueiro, por exemplo? Aquilo é serviço para descanso. É serviço de criança, em vez de todas aquelas lesmas pagas, talvez, a 30 mil réis. É justamente quanto lhes dou. Melhor seria tomar dois bons trabalhadores de 50, que fazem o dobro do que fazem aqueles monos e que podem servir para outras coisas. Parece que nunca trabalharam. Olhe, é já a terceira vez que aquele que ali está deixa cair o escopro. Com efeito. João Romão ficou calado a cismar enquanto voltavam. Vinham ambos pensativos. E você, se eu o tomar? Disse depois o vendeiro. Muda-se para cá, para a estalagem? Naturalmente. Não hei de ficar lá na cidade nova, tendo serviço aqui. E a comida? Forneço-a eu? Isso é que a mulher é quem faz, mas as compras saem-lhe da venda. Pois está fechado o negócio, deliberou João Romão, convencido de que não podia, por economia, dispensar um homem daqueles. E pensou lá de si para si. Os meus 70 mil réis? Voltar-me-ão à gaveta. Tudo me fica em casa. Então estamos entendidos? Estamos entendidos. Posso amanhã fazer a mudança? Hoje mesmo, se quiser. Tenho um cômodo que lhe há de calhar. É o número 35. Vou mostrar-lhe. E, aligeirando o passo, penetraram na estrada do Capinzal com direção ao fundo do cortiço. Ah, é verdade. Como você se chama? Jerônimo, para o servir. Servir a Deus. Sua mulher lava? É lavadeira, sim, senhor. Bem, precisamos ver-lhe uma tina. E o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem, donde escapou, como de uma panela fervendo que se destapa, uma baforada quente, vozeria tresandante à fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol. Fim do capítulo 4, gravado por Adriana Sacioto.